aqui mandar um abração pro meu amigo Pilar Cedês. Ficar sem você, mas não deu, é impossível. Eu sempre fico cara a cara com você. Me falta um ar, fico perdido. Eu saio pelas ruas, nas esquinas a te procurar. Cada minuto que se passa, eu não vou aguentar. Saudade chamando você. Eu já tô vendo a hora quando a gente se encontrar. O coração acelerado, eu não vou aguentar. Não vai ter jeito, eu vou me declarar. Eu te amo, não consigo te esquecer. Eu só quero amar você. Eu te amo, aí, Pilar CD, tamo junto. Repertório novo, lançamento. O Gigi Meira tá aqui fazendo JC Gravações, Pilar no CD. Eu soube que eu iria ficar sem você, mas não deu, é impossível. Eu sempre fico cara a cara com você e me falta o ar. Perdido. Eu saio pelas ruas, nas esquinas a te procurar. Cada minuto que se passa, eu não vou aguentar. É a saudade chamando você. Eu já tô vendo a hora quando a gente se encontrar. O coração acelerado, eu não vou aguentar. cds.com.br.